Dorado 26. Rima. 1, 2, 3, cho. 1, 2, 3, co. 1, 2, 3, la. 1, 2, 3, te. Chocolate, chocolate.